Fala aí, galera, Matheus King na área, e estamos começando aqui o primeiro podcast do TC Inc., The Critics Incorporated, o mais novo blog de críticas sobre pro wrestling na blogosfera. E aqui está comigo o Igor. E aí, galera, leitores do novo TC Inc., relativamente novo, né? Vamos tentar fazer um bom primeiro TC Cast aqui para vocês, vamos que vai. E isso aí, galera, e nesse podcast a gente vai estar trazendo para vocês um pouquinho das nossas expectativas para o WrestleMania 29. WrestleMania, para quem não sabe, é o principal evento da WWE, de Pro Wrestling, é o maior evento de Pro Wrestling do globo, e parece que vai ter muita coisa interessante acontecendo aí nessa WrestleMania. Eu e o Igor aqui a gente vai estar falando um pouquinho das lutas, vai falar o que a gente vai achar aí que pode acontecer na WrestleMania de surpresa, o que pode agradar, o que pode decepcionar. E no decorrer desse podcast também a gente vai falar um pouquinho mais dos projetos pro TC Inc., que ele anda meio parado esses tempos, mas logo a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês. E beleza, então, vamos começar falando aqui da WrestleMania, que vai acontecer dia 7 de abril de 2013. A gente tá gravando dia 30, então tem aí, eu acho que um pouquinho mais de uma semana, né, pra evento acontecer. O evento vai ser no MetLife Stadium, em New Jersey, mais precisamente West Rutherford, em New Jersey. Nova York. E tem como principal luta The Rock contra John Cena, again, e The Undertaker vs CM Punk, que aí vale um jogo, a histórica Street de Undertaker. Mas vamos trazer um pouquinho aqui, falando das lutas. Talvez menos importante, até as mais. E uma das lutas aí que chocou muito o pessoal é Chris Jericho contra o debutante em WrestleMania, Fandango. E fala aí, Igor, por que você achou um pouquinho dessa luta? O que você acha que engraçado pode acontecer? Engraçado essa luta, porque acho que há muito tempo, ou talvez, não sei, né, alguém não debuta na WrestleMania. Fandango veio tentando, né, debutar durante essas semanas, até que chegou nessa storyline entre ele e o Chris Jericho e etc. E, enfim, primeira vez acho que eu vejo alguém debutando na WrestleMania. Espero, né, que o Johnny Curtis, né, que acho que ele foi vencedor do NXT, não sei, alguma coisa assim. Espero que ele dê uma boa luta pra gente, não só que o Jericho carregue a luta, né. Comparado ano passado, Jericho foi contra CM Punk, né? Vamos ver se a luta do Jericho esse ano chega às alturas da luta que foi ano passado. E Chris Jericho contra CM Punk foi considerado uma das melhores lutas da WrestleMania do ano passado, né? Sim, com certeza. Óbvio, olha quem tá lutando. Então. E pra quem não sabe, o Fandango, ele é o Johnny Curtis, é um wrestler que veio da antiga FCW, hoje NXT. Ele lutou no NXT, ainda quando o NXT tinha aquele modo de reality show. Eu não me lembro muito bem a edição que ele lutou, e pelas lutas que eu assisti dele, ele é um bom wrestler, tem uma boa técnica em ringue e tal. E ele mudou drasticamente quando ele adotou essa nova gimmick dele do Fandango. E então, aí agora é ver se vai dar certo, né, essa luta aí entre o Fandango e o Chris Jericho. Chris Jericho, como todo mundo sabe, um lutador que pode ser usado de exemplo, né, pra qualquer pro wrestler bem sucedido na carreira e que luta bem. Primeiro Undisputed Champion da WWE, né, o cara já tem história até demais, assim, e consegue fazer... Ele é foda, e eu acho que ele consegue fazer uma luta boa com qualquer um. Agora vamos ver se... Vou falar. Qualquer pessoa que luta com o Jericho é obrigada a lutar bem. Não, sim. Uhum. Querendo ou não, ele carrega a luta, né? Na maioria. Certo. Mas aí, então vamos ver, né, se o Fandango pode surpreender a gente mostrando ser um lutador muito mais aquém do que a gente acha. Fandango ainda nem fez o debut dele em ring na WWE. Isso que acho que é uma coisa inédita. Corrijam se eu estiver enganado, mas eu não me lembro. Uma vez que um wrestler... Pelo menos um lutador da empresa, né, tirando, lógico, Mike Tyson, Mickey Rourke, esses convidados especiais, que um lutador que tenha debutado em uma WrestleMania, entendeu? Fazendo a primeira luta dele da empresa numa WrestleMania. Só pra deixar registrado aqui, neste exato momento, Chris Jericho está com 87%... que as pessoas estão pensando quem vai ganhar a luta. O Chris Jericho tem 87% das opiniões e Fandango tem 13%. Então, óbvio, todo mundo tá levando pro Chris Jericho, mas vamos ver, a WWE, vindo da WWE pode acontecer qualquer coisa, principalmente agora que a feud deles acabou de começar. Então, vindo da WWE, essa luta pode ser usada como uma catapulta pra levar a feud deles mais pra cima. Então, vamos ver. É, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é essas surpresas que a WWE ultimamente anda trazendo. Mas e é isso, é esperada a luta, depois a gente vai dar o nossa opinião final sobre ela, mas a gente só quis mesmo trazer um pouco, só ressaltar um pouco. É, agora a gente vai pra outra luta, né, que vai ser uma Fatal 4-Way, uma Mixed Fatal 4-Way, né, seria uma luta de quartetos mistos. É, Tons of Funk, Brodus Clay Tensai e as Funkadactylis Cameron e Naomi contra Team Rhodes Colas, Cody Rhodes, Damon Sandow e as Bellas Twins, Nick e Bribella. É uma luta só pra preencher card, né, Igor? Realmente, eu nem tô sabendo dessa história, né? Não tô sabendo porque que essa luta foi marcada. É, não sei porque o Team Rhodes Colas tá junto de novo, eles não tinham se separado, não tô sabendo, mas eu tô acompanhando mais as Major Fields, então. É, eu sei que as Bella Twins voltaram e atacaram. Ah, deve ser por isso, atacaram a Funkadactylis. Bom, enfim. Fora isso, eu não tô sabendo de nada, mas é uma daquelas lutas que, igual a do ano passado que teve Team, John Laurinaitis versus Team Terry Long, serviu pra alguma coisa no futuro, né? Pro John Laurinaitis e tal, mas essa luta aí acho que é pra preencher card mesmo. É, e não vai durar mais de 5 minutos. É, acho que com certeza deve ser isso. Tipo, no final todo mundo dando finisher e acabando com... E os Hells e os Faces ganham. É, enfim, as pessoas estão achando... 78% das pessoas acham que essa vai ganhar, 22% que o Brodus Clay e a companhia vai ganhar, e 22% acham que o Team Rhodes Scholars tá... Mas enfim, não... É uma luta dispensável. Continuando falando ainda em Tag Team, vamos aqui pro WWE Tag Team Championship. Team Hell No, Kenny e Daniel Bryan contra Dolph Ziggler e B.A. Laxton. Lembrando que o B.A. Laxton é outro wrestler que tá vindo aí da NXT, antiga FCW. A gente tá vendo a invasão, né, de wrestlers de desenvolvimento na WrestleMania. Depois a gente tem a The Shield também, que a gente vai falar um pouquinho mais. E o que achar dessa luta aí, Igor? Você acha que o Team Hell No tá merecendo realmente tá com esse championship? Você não acha que a WWE podia ter formado aí outra tag team, tá aproveitando os lutadores de mid-card, que estão sendo muito mal aproveitados, estão ganhando só o World Heavyweight Champion, né? Que hoje é um título de mid-card praticamente. E você não acha que dá pra WWE, sei lá, melhorar um pouquinho essa divisão de tag team? Com certeza. A divisão de tag team da WWE há muito tempo. Acho que desde os tempos de Hardy Boys, Christian e Edge e Dudley Boys, eu acho que desde esse tempo a WWE já tá defasada na divisão de tag team. Sobre essa luta exatamente, primeiramente, Dolph Ziggler não deveria estar nessa luta. Ele não é produto de mid-card, ele é produto de main event. E pra quê? O que tá fazendo com o Big Lance aí? Ele não devia estar aí. Dolph Ziggler não deveria estar aí em nenhuma hipótese. Team Hell No já deveria ter acabado depois da Royal Rumble ou depois da Elimination Chamber, que eles brigaram, um causou a eliminação do outro nas duas lutas, e etc, etc, etc. Eles não deviam mais estar com os tag team titles, já deveria ter acabado a série deles. Talvez dar, sei lá, formar uma tag team boa com os titles, tipo, voltar com Air Boom, sei lá, ou então R-Truth e Kofi Kingston, não sei, mas... Esse título não deveria estar com o Kane e com o Daniel Bryan, mas eles dois deviam estar no main event. Dolph Ziggler também deveria estar no main event. E, óbvio, a gente vê uma caracterização por parte da WWE. O NXT está invadindo a WWE, no caso, porque nós estamos vendo os bons lutadores e velhos lutadores já estão saindo. Então a WWE está querendo criar, por mais prematuramente que seja, essas novas imagens. Entendeu? Então... A The Shield, Big Langston e todo o pessoal que tá saindo do NXT, Johnny Curtis, essas coisas, tudo estão sendo criados pra no futuro, acho que carregarem a companhia. Mas vamos ver, né, o que vai dar isso. Eu acho esse Team Hell No, sei lá, eu acho isso muito nada a ver, cara. Eu acho que o Kenny, ele pode ser muito melhor aproveitado sozinho. Eu gostava muito do Kenny quando ele voltou a usar... Eu ainda prefiro o Kenny sem máscara. Eu acho que o Kenny, aquele Kenny carecão, aquele cara malvadão, assim, muito mais legal do que esse Kenny com máscara. Eu acho que o Kenny com máscara foi legal alguns anos atrás, assim, entendeu? Quando o Kenny voltou com a máscara, eu achei que ele ia voltar pra aterrorizar todo mundo. Não, sabe? Então, ele teve até aquela feud dele com o John Cena. Então, começou assim, mas aí depois que ele saiu dessa coisa, o John Cena já virou isso que é um personagem bem charlatão, assim, digamos. Aí, porque também foi outra coisa que aconteceu com o Daniel Bryan. Daniel Bryan, eu acho que ganhou mais uma vez aí. Eu não lembro qual foi o. Eu não lembro qual foi a rede aí que divulga os melhores do ano, mas ele ganhou, acho que pelo quinto ano seguido, como o melhor wrestler técnico do mundo. E a WWE. E a WWE ridiculariza muito ele. Entendeu? O Daniel Bryan era um wrestler que. Prometeu, né? Ele é um bom wrestler, mas é sempre a questão da WWE, tá sendo mal utilizado. Nessa luta, 81% das pessoas acham que Tim Hell No vai ganhar e 19% acha que Ziggler e Langston vão ganhar. Eu acho que Tim Hell No vai continuar, talvez, enfim, não sei. Até porque o Dolph Ziggler, ele tá com aquele cash dele, né? Que até hoje não aconteceu nada. Eu acho que vai vencer aquela porra e ele não vai ter feito o cash. Vai chegar o novo Money in the Bank e ele não fez o cash. Falta de aproveitamento pelo WWE e falta de planejamento. Isso. Partindo pra outra luta aqui. Wade Barrett e The Miz, valendo o Intercontinental Champion. O que você acha? Eu acho que são dois bons lutadores. É bom pro The Miz, que saiu finalmente da feud entre ele e o Antônio Cesaro, que já tava irritando, porque já era há muito tempo, muita luta entre os dois, e o The Miz nunca ganhava, Dessa vez, eu acho que o Wade Barrett já tá com um pouco de tempo, eu acho que talvez tenha que passar pro The Miz pra a feud se desenvolver bem. Eu acho que vai ser uma boa luta, o Wade Barrett é... 25% das pessoas só acham que o Wade Barrett vai ganhar e 75% acham que o The Miz vai ganhar, mas enfim, depende, é como eu disse antes, a WWE pode fazer de tudo pra alavancar uma feud, é isso aí, vamos ver no que vai dar, mas eu prefiro no caso que seja o The Miz pra dar uma alavancada na feud mesmo. Wade Barrett que vem melhorando, né, só com o passar do tempo, acho que desde que acabou a Nexus, a WWE conseguiu realmente aproveitar ele. No caso, o Wade Barrett saiu do Main Event e desceu pro mid-card, mas eu espero que ele evolua de novo pra chegar no Main Event, porque ele vem melhorando a cada time. The Miz aí agora tá face, né? Tá com cabelo grande, pá. Tem tudo pra dar uma luta. Eu não gosto muito do The Miz lutando, mas eu gosto do estilo do Wade Barrett, ele é bem brawler, né? Luta mesmo dando um soco, toda aquela gimmick dele de lutador de rua. Sim, eu gosto do jeito dele de lutar, lembro assim, meio boxeador. The Miz, sempre o mesmo estilo dele, mas eu acho que tem tudo aí pra dar uma luta boa. Indo pra próxima luta, Ryback vs Mark Henry. A gente vê aí dois monstros, né, que vão lutar junto. O que é que você acha aí? Eu acho que essa luta vai dar um sono. Ou, se não for rápida, vai dar um sono, porque... São dois wrestlers técnicos grandes, não dá pra ter grandes movimentos. Talvez seja uma luta daquelas boas lutas de gigante. Mas enfim, 87% acho que o Ryback vai ganhar, 13% acham que o Mark Henry vai ganhar. Eu acho que o Mark Henry vai ganhar, no caso, pra continuar a feud mesmo, entendeu? Porque Mark Henry tá voltando aí de uma lesão. Saiu aí algumas notícias dizendo que talvez ele tenha se lesionado de novo, mas... Ele continua aparecendo, então acho que deve ser uma... Só uma especulação mesmo, alguma mentira, não sei, mas... Eu acho que o Mark Henry vai ganhar e espero que a luta seja bem desenvolvida, né? No caso, tipo, pelo menos igual o Batista e o Maga na WrestleMania 24, que não foi... Achava que ia ser um lixo, mas não foi tão ruim como eu esperava. Não foi boa, mas também não foi tão ruim. Espero que seja mais ou menos nesse nível, ou melhor, porque pior, no caso, vai... Vai vai dar sono de ver e vai estragar com o evento. É, eu acho que vai ser aquela luta de power slams e socos. Vai ter nada demais. Até que o Ryback, ele tem, ó, faz algum, ó, tem alguns moves dele que ele faz lá, algumas coisinhas diferentes, né? Mas quem sempre do mesmo jeitão dele, lentão lá, pesadão, dá alguns slams e tal, dá uns socos na cabeça do oponente. Mas eu acho que não pode acontecer nada demais nessa luta. Eu acho que deve ser a vitória do Ryback, até porque o Ryback aí é o, né? Eu quero ver se o Ryback tentar dar o Shell Shock no Mark Henry, quero ver como é que ele vai levantar. É, vai ser engraçado. Mas então, eu acho também que é uma luta assim, nada demais. Mas vamos ver. Agora, a Six Man Tag Team Match, né? Uma das lutas aí que promete pra noite, que é Sheamus, Randy Orton e Big Show contra os estreantes The Shield. Da The Shield, que é o Dean Ambrose, o Seth Rollins e o Roman Reigns. Não tão estreantes, né? Enfim. Acho que a primeira luta oficial deles que foi transmitida foi eles, a The Shield, contra Sheamus, Ryback e John Cena. Elimination Chamber. E The Shield salvou a noite com. Acho que deve ter sido o melhor resultado da noite, foi a The Shield ganhando. Nessa luta que vai ter da WrestleMania, que mudou, acho que duas pessoas, o Randy Orton e o Big Show, 81% acham que Orton, Sheamus e Show vão ganhar, e a Shield tá com 19%. Mas enfim, essa luta eu vejo assim, pessoas opostas de cada lado. Big Show pode ser com o Roman Reigns, Sheamus com o Dean Ambrose e o Randy Orton com o Seth Rollins. Eles têm personalidades ou mesmo estruturas diferentes, assim, digamos. Acho que vai ser uma luta bem estruturada se eles souberem usar. Eu acho que finalmente o time face, né, da empresa, agora o Big Show acho que tá face também, não sei direito, não tenho um face turn exato, mas eu acho que o time face da empresa finalmente vai conseguir dar um basta na The Shield. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com a The Shield depois que acabar essa feud. Eu tô com medo disso, da WWE levar todos eles pro topo, como fez com a Nexus, levou todo mundo pro topo e depois nem se vê mais falar deles direito. Não, eu tô com medo disso, espero que a WWE saiba usá-los depois. Como o Igor falou, né, a luta da The Shield na Elimination Chamber realmente surpreendeu. Os wrestlers lá da Shield surpreenderam, tiveram uma vitória ali meio que heróica, né? E é uma stable, é um team que tá bom. Tem três wrestlers bons, tá fazendo uma storyline decente, tá deixando todo mundo curioso pra saber o que vai acontecer. Eu não gosto muito do outro time, Sheamus, Big Show e Randy Orton. Eu não sei, eu não acho que tem uma química entre esses três lutadores. Mas acho que eles vão conseguir fazer não sei, posso estar mordendo minha língua, mas eu não acho que eles possam fazer um time legal assim pra competir com a The Shield. Mas é isso aí, pode ser que seja uma luta boa, como também pode ser que não seja uma luta boa, entendeu? Mas eu acho que se for pra levar em consideração a The Shield, que tava fazendo muito bem seu trabalho, eu acho que tem tudo pra ser uma luta decente. Agora chegamos nas lutas principais. Vamos falar aqui de uma luta aí que o Igor já... Ou pelo menos as que deveriam ser as principais. Isso. A gente nunca sabe. Por exemplo, a WWE começou uma WrestleMania com World Champion, não foi, Igor? Já foram duas WrestleMania seguidas que a WWE começa com a World Championship Match. Já é praticamente dizendo pra gente, olhando pra gente, dizendo, olha, esse título agora é mid-card. É uma coisa que tá anunciando. Isso é uma coisa que eu e o Igor a gente já vem discutindo muito. É como o World Heavyweight Championship tá desvalorizado. E a luta é Brock Lesnar contra Triple H, que vai ser uma No Holds Barred. Ou um hardcore match, ou uma luta que vale tudo. Se o Triple H perder, ele deve se aposentar. Mas ele já tá aposentado, Igor? Bom, foi isso que eu achei engraçado. Ele saiu da aposentadoria pra lutar pela carreira dele, entendeu? Ele disse com todas as palavras na, na Rock, ele ia se aposentar, entendeu? É a mesma coisa de dizer, olha, eu vou me aposentar, enfim. Mas agora ele voltou e tá lutando pela carreira dele. Tipo, já deveria ter acabado também. Mas enfim, espero que essa luta seja melhor que as últimas que eles tiveram. As últimas que eles tiveram não foram tão ruins também, mas espero que seja melhor, porque tem um impacto maior dessa vez e tem mais em jogo. Enfim, 84% das pessoas acham que o Triple H vai ganhar, 16% acham que o Brock Lesnar vai ganhar. Eu acho que vai ser assim também. Eu acho que o Triple H vai acabar ganhando a carreira dele, não vai. Apesar de não ficar mais aparecendo toda semana no Raw e tá em fields que, enfim, estejam se desenvolvendo toda semana, eu acho que ele vai salvar a carreira dele sim, não vai acabar, e Brock Lesnar vai, enfim, eu acho que vai ser isso, porque a WWE sempre foi puxar saco do Triple H, sempre foi sim, não tem como falar, sempre foi puxar saco do Triple H, até porque ele é o marido da filha do Brock, então... É isso mesmo. Ele não vai perder pra um cara que perdeu pro John Cena, entendeu? Ele não pode sair perdendo. Eu acho que vai ser isso. Acho que o Triple H vai sair vencedor. Eu já acho diferente, Igor. Eu acho que o Brock Lesnar vai ganhar. Sabe por quê? Porque eu não vejo mais o Triple H vendo um futuro na empresa. Ele pode ter usado essa luta como assim, pô, vou perder, me aposento, entendeu? Seria. Eu não sei se é a melhor forma de se aposentar perdendo uma luta na WrestleMania. Mas também não é uma das piores, entendeu? E o Brock Lesnar é um wrestler que tá em ascensão na WWE. O Brock Lesnar é um wrestler que eu acho que a WWE trouxe de volta e ainda vai querer usar ele muito, entendeu? Então, a melhor maneira de se aposentar é igual a que deveria ter sido no Undertaker, entendeu? Ano passado. Ele devia ter ganhado a luta, saído e deveria ter se aposentado mesmo. Apesar dele ser meu wrestler preferido, entendeu? E essas coisas e tudo, eu acho que ele não deveria ter mais aparecido e colocar a streak desse jeito. Acho que o Triple H deveria ter se aposentado naquela luta também. Acho que os dois deveriam ter se aposentado naquela luta. Lógico que não. Acho que nem todo mundo quer se aposentar tendo como uma última luta uma derrota, né? Mas vai saber. Vide Ric Flair e Shawn Michaels, né? Isso. Beleza, e também outra coisa que eu quero só ressaltar, eu gosto de ver as lutas do Brock Lesnar, porque sempre quando o Brock Lesnar luta na WWE, algum protocolo é quebrado. Ou tem sangue, ou tem palavrão, e você viu acho que um dos últimos confrontos aí entre o Triple H e o Brock Lesnar, que o Brock Lesnar saiu sangrando na TV. Foi Brock Lesnar e John Cena que eles lutaram na Extreme Rules. Foi a noite que o John Cena até se despediu da WWE, achando que ele tinha... Mas teve num Raw, num Raw também, que o Triple H bateu nele com... Sim, foi o Raw que o Triple H voltou, foi... Sim. Bom, enfim, eu não sei o que acontece com a WWE, que o Brock Lesnar parece que pode quebrar todas as regras do mundo. É igual o John Cena, tá imune de tudo. Então aqui já chegando nas lutas de títulos principais, né? O World Heavyweight Champion, que é, teoricamente, um título principal, um título de main card, Alberto Del Rio vs Jack Swagger, onde a gente vê aí a luta entre o Patriota, né, contra o Estrangeiro, presumindo pela nova gimmick do Jack Swagger. Pode falar aí. Bom, 82% das pessoas acham que Del Rio vai ganhar e 18% acham que o Jack Swagger vai ganhar. Eu acho que o Del Rio vai ganhar mesmo. Eu até poderia achar que o Swagger iria ganhar, eu achava, né, quando ele ganhou o Elimination Chamber, eu falei, ele vai ganhar o World Championship, porque seria aquela história, né, um verdadeiro americano tirando o título de um estrangeiro. Eu acho que essa era a intenção da WWE, mas aconteceu aquilo, o Jack Swagger ser preso e tal, e agora eu acho que a WWE não vai dar, por mais que a WWE não tenha punido ele, por mais que ela tenha dito que ele é responsável pelas próprias ações, eu acho que a WWE não quer colocar nas mãos de um maconheiro um dos títulos mais importantes da empresa, né? Seria um mau exemplo para as crianças. Tem que pensar, né? Então tem que pensar nas crianças e nas mamães que assistem. Né? Então eu acho que, bom, mas enfim. Eu acho que o Darryl vai ganhar. Não tem muito o que falar dessa luta, até porque a WWE desvaloriza tanto a Field que a gente não... Você nem sabe se a luta vai durar 5, 10 segundos, né? Como Igual ano passado, durou 18 segundos a luta pelo World Championship, a primeira luta da noite. Mas eu acho que não, porque o Jack Swagger, ele voltou com tudo, né? Aconteceu aquele incidente. Aconteceu aquele incidente dele e tal, lá com que ele foi pego, acho que com dirigindo embriagado e com droga, né? Com maconha. Sim. Foi sim. preso. E. Mas ele voltou com uma gimmick legal, voltou lutando bem. É, voltou... ele voltou bem. A Dada bem intencionou bem ele, entendeu? Voltou com. Voltou com aquele manager que tem. Um ótimo, é. Tem um rabo, de esquilo na cabeça, né? É, e. Bom, enfim, é. Ele voltou com um push extremamente grande, só que ele não soube aproveitar, né? Eu acho que ele ficou extremamente prejudicado pelo que ele fez. É, quando ele que errar, né, cara? Ele. É. Assim, toda WrestleMania. Toda WrestleMania tem uma luta que dura de 10 a 20 segundos. A WrestleMania 24 teve Kane e Edge Guerreiro, não. E Chavo Guerreiro. É, na WrestleMania 25 teve Rey Mysterio e JBL, na 26 teve alguma que eu não lembro, na 27 teve alguma que eu não lembro também, e ano passado teve Sheamus e Daniel Bryan. Esse ano talvez seja essa, seja pelo World Championship de novo, mas eu creio que não seja essa, né? Eu acho que talvez seja um pouquinho mais a Ryback vs Mark Henry, é, Mark Henry talvez seja a luta que vá ser mais rápida, mas enfim, é isso. Agora chegando... Você quer deixar lutando desse aqui por último ou eu falo agora? Vamos deixar por último porque é, com certeza é a melhor, vai ser a melhor luta da noite, a luta que todo mundo mais espera. Então, a Once in a Lifetime... Ops, né? Twice. A Twice in a Lifetime, The Rock contra John Cena. Que a WWE não toca mais no assunto, né? Não, não fala que é Twice in a Lifetime. Agora virou, acho que... É, como é? Redemption? É, Redemption e alguma coisa, não sei. É, tô um pouco lixando pra essa porra também, essa desgraça. Eu acho que a WWE tá fazendo os piores. Bom, enfim, vai ser bom porque todo mundo. É bom pras vendas, como sempre é o que a WWE pensa, né? É. Eu acho que o John Cena vai vencer. 70% das pessoas estão comigo, 30% acho que o The Rock vai ganhar. Eu acho que o John Cena vai vencer. Por quê? A WWE não. Eu já disse isso várias outras vezes e digo pra quem quiser ouvir. A WWE não pode deixar John Cena sair perdendo de alguma coisa nesse mundo. Não pode, entendeu? John Cena, em hipótese alguma, pode sair perdendo. Então, é, John Cena, obviamente, vai ganhar a luta, o WWE Championship, e aí fica pro ano que vem, vai ter a third na Lifetime, porque já saiu a notícia que vai ter, sim, John Cena e The Rock na WrestleMania 30, então vamos esperar, né? Eles querem fazer uma reconstituição de The Rock e Stone Cold, ou alguma coisa assim, porra, a WWE tá fazendo uma das piores coisas que podia ter feito, mas é bom pras vendas, ó. É, ano passado, a WWE teve 78.636 pessoas que foram ver a WrestleMania 28 lá no estádio. É a terceira WrestleMania que mais teve audiência ao vivo, assim, como, pra dizer. É a terceira maior WrestleMania nesse caso. É a que mais recebeu pessoas em estádio. Perdendo apenas a WrestleMania 23, que teve 80 mil, quase 80.200, e a WrestleMania 3, que foi, acho que nunca vai ser superada, que teve quase 94 mil pessoas. Bom, enfim, mas ano passado, tava na cara que o The Rock ia vencer, óbvio, era como... A luta foi marcada com um resultado que gritava pra gente quem ia ser o vencedor. Foi na casa do The Rock, então, obviamente, essas quase 79 mil pessoas se explicam. Agora, essa luta que agora que vai ter vai ser em Nova York. Não é casa de nenhum dos dois. Mas, ainda assim, é bom pras vendas e é o que a WWE quer, ganhar mais dinheiro. A WWE não liga pros fãs, não tá nem aí, ela só quer fazer dinheiro. Então é isso. Pra gente é ruim, né? Mas pras vendas é boa, porque tem gente que gosta de ver sempre essa revanche. Mas, eu não gosto de ver, principalmente quando o John Cena vai ser o vencedor, entendeu? Eu acho que o John Cena vai ganhar agora o WWE Championship e na WrestleMania 30 vai ganhar do The Rock de novo. Enfim, vai ser alguma coisa assim, vai ser... Eu não gostei dessa luta, todo mundo pode ver que eu não gostei dessa luta. Eu falo pra quem quiser que é um dos piores erros que a WWE poderia ter feito essa revanche, porque não tem como falar John Cena na Stone Cold, essa feud... Não tem nada a ver com a feud do Stone Cold também e do The Rock. É totalmente desnecessário pra mim. O problema da WWE é que a luta não é levada em consideração. Os lutadores, quando eu digo a luta, eu digo a técnica. Stone Cold Steve Austin é tido hoje, já que você falou tanto nele, como eu acho que o wrestler o lutador, né, ou o superstar mais carismático da empresa. E o cara, o cara só ficou famoso porque todo show na época do Royal War, na Atitude Era, ele chegava e dava um stun em alguém. Mas só fazia isso, entendeu? Então, é bem isso que acontece hoje em dia com The Rock e com o John Cena. Eles chamam muita atenção, eles falam muito, The Rock faz filme todo, mas não lutam bem. E a galera não liga muito pra isso. Até que hoje em dia tá melhorando bastante. A gente pode falar um pouco desses últimos eventos que teve, que eu até vi comigo, e foi John Cena contra o CM Punk. E no caso, o John Cena deu um Rick Arena, o CM Punk usou um Pell Driver, que foi um golpe proibido na WWE. É como Chris Jericho. Quando alguém luta com uma pessoa boa, como o CM Punk ou o Jericho, a pessoa é obrigada a lutar pelo menos melhor do que ela já luta, entendeu? Liberar alguns golpes a mais, tipo, Achievement Unlocked no Xbox, John Cena conseguiu fazer um sexto golpe, finalmente, Jesus, palmas pra ele. Porque isso é ótimo, né? Mas quando luta com alguma pessoa boa, a pessoa é obrigada a lutar bem. Então, acho que a gente não pode levar em consideração a luta de John Cena com The Rock, uma luta entre dois lutadores. Não é, é a luta entre dois caras que chamam a atenção na empresa, entendeu? Então vamos ver qual o cara que vende mais, qual o cara que as crianças mais gostam, vamos pôr os dois pra lutar, que isso vai dar audiência. Entendeu? É, e a WWE ainda acha que o foco da WrestleMania é eles, mas não é. Acaba com você, porque... E é o que o pessoal quer ver, né? A gente na verdade, quer ver, mas as crianças querem. 90% do público da WWE quer ver isso. Todos querem ver, mas não é a maior expectativa para WrestleMania, nem mesmo pelas crianças, eu acho. Só pelos fãs árduos do John Cena e do The Rock, mas eu acho que a WrestleMania tá... Bom, enfim, acho que as apostas de todo mundo tá na aposta do que a gente vai falar, né? Então vamos lá, já que a gente tocou no assunto, vamos falar da talvez a luta mais esperada da WrestleMania, que é Undertaker contra CM Punk valendo a Streak. Bom, 83% das pessoas, esmagadora, acha que o Undertaker vai ganhar e 17% acha que o CM Punk vai ganhar. Teve um podcast que o Matheus falou se o Undertaker voltar, ele tá pedindo pra perder a Streak. E eu acho que é exatamente isso. A WWE tá querendo acabar com a Streak de um jeito ou de outro. Poderia ter a carreira do Undertaker poderia ter acabado perfeitamente no ano passado, quando teve aquela luta tal, ainda maneira e essas coisas tudo. Poderia ter sido ainda, porque você vê que a WWE não tá cumprindo as coisas. Once in a lifetime virou twice in a lifetime, End of an Era não é, porque os dois ainda estão lutando, essas porra tudo. Então, enfim. Eu acho que, no caso, o Undertaker vai vencer, porque eu acho que a streak não acaba. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Dúvidas que eu nunca tive quanto à streak do Undertaker. Eu só tive essa dúvida uma vez na minha vida. Foi quando o Undertaker lutou contra o Shawn Michaels pela carreira dele. Eu fiquei em dúvida se o Undertaker ia ganhar ou não. Acho que mas todo mundo, assim, eu achei que o Shawn Michaels ia ganhar aquela luta. Mas eu ainda assim, principalmente depois de dois Tombstones e o Shawn Michaels não ganhava, eu falei, porra, o que ele precisa fazer pro Shawn Michaels ganhar, entendeu? Pro Undertaker ganhar, mas enfim. Eu só tive essa dúvida essa vez. As outras vezes eu falei, o Undertaker vai ganhar. E ele ganhou, de boa. Mas apesar dessa dúvida, eu apostei no Undertaker. Eu tô fazendo isso de novo. Por quê? Eu acho que por mais que o CM Punk seja um dos maiores wrestlers e um dos maiores wrestlers do mundo. Ele é uma acho que depois do John Cena, talvez ele seja um wrestler mais ativo, que luta semanalmente, trabalha pela WWE todos os dias. Acho que ele é um dos mais conhecidos agora da história também. Ele tem um maior reinado como WWE Champion da era moderna e essas coisas tudo. Então é isso. Eu acho que quando o CM Punk... talvez a WWE... Se o CM Punk vier a ganhar, talvez a WWE esteja querendo fazer... querendo dizer isto. Qualquer pessoa que vá lutar com o CM Punk tem um argumento pra falar com ele, mas o Undertaker tem um argumento... O CM Punk tem um argumento maior. Eu derrotei o Undertaker. Eu fiz o Undertaker ficar 20-1 na WrestleMania, entendeu? É isso, mas talvez não seja isso. Eu ainda vou no Undertaker, por mais que eu tenha minhas dúvidas. Mas eu acho que o Undertaker vai ganhar. E eu quero que o Undertaker ganhe, então pra quem quem me conhece sabe que Undertaker é meu lutador preferido de todos os tempos, toda a história. Ele é, pra mim, é o fucking badass de toda a história desse mundo. E pra mim ele tem que ganhar, a streak não pode acabar. E é isso. Pra mim deveria ter acabado no passado. E eu quero o bem dele, né? Eu acho que o que aconteceu, o maior problema que aconteceu com o Undertaker foi o fato dele ter criado a streak. Quando você cria uma streak, você acaba tendo por obrigação de continuar com a streak, entendeu? Então sempre vai ficar aquela, quando é que, tá bom, 21-0, agora vamos pro 22-0, entendeu? E bem como o Igor já falou, como eu falo pro Igor sempre, um dos principais atrativos da WrestleMania é a streak do Undertaker. Atualmente é o principal, né? É o principal. E quando acabar a streak, qual vai ser a outra chave de ouro da que a WWE vai ter na WrestleMania, entendeu? Então a WWE tá muito presa ainda a que streak do Undertaker. É como eu disse, a WWE tá presa às pessoas antigas. A WWE, eu acho que a WWE tá levando ainda essas pessoas antigas ainda, porque ela não conseguiu elevar outros wrestlers, não conseguiu elevar tanto outros wrestlers a níveis como os antigos, entendeu? A WWE tá vivendo na era do passado ainda. A única pessoa que a WWE conseguiu elevar nos tempos modernos, hoje em dia, além do John Cena, é o CM Punk, entendeu? Você não vê outro lutador que, por mais que a pessoa seja boa, não tá lá no topo, entendeu? Você não vê outras pessoas lá, entendeu? Além do Randy Orton também, que foi elevado, mas não tá no nível do CM Punk como famoso, e Sheamus, essas pessoas todas estão num nível mais baixo que CM Punk e John Cena, que são os únicos que eu acho que foram elevados ao nível máximo da era moderna. O resto das pessoas da WWE ainda são todas da era antiga, Attitude Era, essas coisas tudo. E a WWE precisa desapegar desse, fazer com que o público goste desses novos wrestlers, porque senão ela não vai conseguir continuar com o negócio, entendeu? Porque as pessoas antigas estão ficando velhas, né? Óbvio, não estão podendo competir mais. Vídeo Undertaker, né? Por isso que eu quero que ele... Queria que ele acabasse no passado, até por causa da saúde dele. Mas vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. E aqui a gente vai chegar nas perguntas que devem ser abordadas nesse podcast, né? Você acha que ainda tem a chance de ser marcada alguma luta pra WrestleMania? Se eu não me engano, aqui três. Ainda não foi marcada nenhuma luta pelo USA Champion, né? Bom, enfim, tem 10 lutas. Tem 10 lutas confirmadas. Bom, sempre é possível que haja uma luta, talvez aquela dos 10 segundos que a gente fala, né? Talvez aquela dos 10 segundos ainda esteja para ser marcada, mas eu acho que não, acho que talvez já tenha marcado todas que tenha para ser marcadas, ou talvez a das divas ainda não foi marcada nada, né? Enfim, a Caitlyn tá defendendo Divas Title dela agora na NXT, enfim, é uma coisa muito louca, as divas, bom, enfim. Acho que todas as lutas que tinham para ser marcadas já foram marcadas e espero que todas sejam bem aproveitadas. Ano passado a WWE teve 9 lutas oficiais dentro da WrestleMania 28. Uma delas foi a do World Heavyweight Championship, durou 18 segundos. Enfim, espero que a WWE saiba aproveitar essas 10 lutas que já estão marcadas. Qual luta você acha que promete pra noite? Melhor luta da WrestleMania? Com certeza, né? Eu sou meio suspeito pra falar disso, porque meu lutador preferido de toda a história está no evento. Undertaker, não tem como. As outras lutas acho que não tem muita capacidade de ser melhor, mas eu acho que Undertaker e CM Punk vai ser a melhor luta da noite, com certeza. Apesar de que The Rock e John Cena no passado não foi tão ruim. Espero que seja... Bom, pelo menos, apesar de eu não gostar da storyline, espero que seja tão boa ou melhor quanto a última que teve. Triple H Brock Lesnar, espero que seja uma luta bem fucking badass mesmo, porque tá tudo na linha, né? Colocaram tudo em jogo. Alberto Del Rio e Jack Swagger tem tudo pra ser boa, são dois ótimos lutadores. A luta da The Shield com o time face da WWE, espero que... Bom, enfim, tem um lutador bom pra cada história, né, digamos. Enfim, espero que seja boa também. Da última vez eles salvaram o card do Elimination Chamber. With Barrett, The Miz, eu acho que vai ser uma uma boa luta, né? É, Ryback, Mark Henry, acho que vai ser uma daquelas lutas de sono. A Tag Team Championship Match, bom, espero que seja boa pelo menos, ou que seja aquela luta dos 10 segundos, então. Chris Jericho Fandango, espero que seja, acho que talvez, se o Johnny Curtis não... Se o Jericho não tiver que carregar a luta, acho que vai ser uma boa luta, ótima luta, talvez. E a luta da Six Man, a Mixed Tag Team Match lá do Pensai e dos outros Fallows, eu acho que vai ficar pro pré-show, talvez, eu acho, não sei. Ou talvez as divas fiquem para o pré-show, não sei, mas enfim. Espera, acho que vai ser ruim sim essa última. Bom, eu acho que eu vou ficar também com as mesmas opiniões que você. Eu acho que a luta do Undertaker, como sempre, vai ser a melhor luta do evento. 4 anos seguidos, eu acho. 5. Isso. Você pode ver que todas as lutas que são consideradas melhores do ano, eu acho que na Pro Wrestling Observer lá, se eu não lembro o nome daquela, sempre tinha Shawn Michaels na luta, né? Acho que é na Pro Wrestling Illustrated, melhor luta do ano. Depois 24, Shawn Michaels e Ric Flair, depois... Shawn Michaels e Undertaker, Shawn Michaels e Undertaker, Undertaker e Triple H, Undertaker e Triple H. Aí depois de Shawn Michaels foi só Undertaker. É. E eu acho que fica como. Como pior luta da noite. Acho que vai ser a Mixed Tag Team Match ou a Ryback Team Match mesmo. Porque tá na cara, né? Que o Tensai. O que virou o Tensai, né? Que era. Quem já viu o Tensai lutar? Tudo pra ser um monstro e virou um jobber, aí depois virou, enfim, dançarino. Quem se lembra que era o Giant Bernard na época da WWF, o Atrey? Nossa, cara. Quem se lembra dele? Nossa, vê, o que aconteceu com esse cara hoje em dia? Puta que pariu, hein? O que eu fico mais puto, Igor, é que o Atrey, ele se dispõe a fazer o papel do ridículo, né? Bom, ele precisa ganhar os dinheiros dele, né? Ah, tá ganhando grana, né? Enfim, só pra finalizar, essa WrestleMania vai ser melhor que a do ano passado? Pra mim, não. WrestleMania vem piorando a cada ano. É pra ser o maior evento de luta livre de todos os tempos, de todos os anos e tal. Mas eu acho que a WWE é o maior evento de wrestling da história a cada ano. Acho que é o único evento que a gente... É o último evento, a última WrestleMania que a gente pode ter. A gente pode dizer que maior evento de wrestling. Acho que a última WrestleMania que a gente podia dizer isso é a WrestleMania 24. Acho que foi a última WrestleMania que foi por inteiro completamente boa. É isso, WrestleMania 25, a partir do WrestleMania 25 já foi decaindo o nível do evento. E eu acho que esse ano não vai ser melhor que o do último ano. Bom, minha opinião eu já acho diferente, eu acho que vai ser melhor. Até pelo caso que a WWE, a gente vê a WWE tá fazendo algumas loucuras que antigamente a gente achava que a WWE não iria fazer. Não sei, eu posso estar enganado. Pode ser também que seja. Eu acho que fica ou pra melhor ou pra mesma coisa. Eu acho que pior não tem como ficar, entendeu? Eu acho que a WWE anda se arriscando mais. Eu acho que o Brock Lesnar vai trazer um pouquinho do que foi o Extreme na WWE, né? Eu acho que o Chris Jericho e o Fandango pode trazer aquelas lutas assim que realmente você fica impressionado em assistir. Pode ser, a gente tá tudo por hipótese, nada certo. Eu acho que a gente nunca viu nenhum Fandango lutar, entendeu? Mas é. Claro, da ter marcado essa luta, alguma coisa tem. Undertaker e CM Punk, não tem nem o que se falar. Se realmente for como a gente tá achando. Pode ser uma luta, eu não acho que seja uma luta até melhor que as lutas do Undertaker ou do Shawn Michaels. O CM Punk é melhor lutador que o Shawn Michaels, com certeza. Mas o Undertaker, na época do Shawn Michaels, estava em melhor forma. Hoje tipo, ele já está muito velho, eu não sei se ele aguenta o ritmo de antigamente. Ainda mais o CM Punk, que tem um ritmo muito mais jovem, é um wrestler que faz muito mais coisa no ringue, não sei se o Undertaker vai aguentar, entendeu? Mas tem tudo pra pra ser um lutão. Então eu acho que pode ser sim melhor que o WrestleMania do ano passado. E agora só pra gente encerrar, né? Já estamos encerrando aqui o podcast. Falar o que, que a gente vai achar do público. A WrestleMania será maior, literalmente, em público do que a WrestleMania do ano passado? Bom, eu acho que não. Até porque ano passado tinha aquele negócio de Once in a Lifetime, todo mundo sabia que The Rock ia ganhar e todo mundo queria ver ele ganhar do John Cena na cidade natal dele. Era em Miami, todo mundo sabia que The Rock ia ganhar e já era fato que ia dar um grande público até por ser a cidade natal dele. Talvez, por ser um evento de tanta magnitude, ter Brock Lesnar, Triple H em uma luta, John Cena e The Rock em outra luta, CM Punk e Undertaker em outra, talvez por ser um evento de tanta magnitude chegue bem perto de ser o maior público, mas eu acho que talvez não. Eu acho que, na minha opinião, acho que não vai passar a WrestleMania 28. Eu acho que vai ficar em um patamar baixo, abaixo da última. Talvez alguns poucos, tipo, a última teve 78.633 pessoas. Talvez essa tenha o quê? 78.100, alguma coisa assim, ou 77, enfim. Eu acho que vai ser menos, acho que o público não vai ser maior, mas bem parecido, talvez. Bem perto do que a WWE queira que seja. De todo caso, realmente parece que vai ser um evento grande, né? Eu e o Igor, lógico, vamos estar ligados. Daqui a uma semana, Igor? Vai sair a crítica. É uma semana, né? Vai sair a crítica. Vocês estão podendo acompanhar o Countdown pelo TCI. Vai sair a crítica também, óbvio. E a crítica do Lockdown, né? Também vai sair atrasada, mas vai sair. Ah, só dar um pedido meu de desculpa, que a crítica do Lockdown da TNA está extremamente atrasada, mas eu ainda não tive tempo de fazer. Porque o lockdown caiu um dia antes da minha semana de provas na faculdade. Então eu quase não vi nenhum PPV direito. Eu vou ter que dar uma revisada no PPV, mas pode ficar tranquilo que ele vai sair ainda. Vai ser atrasado, mas eu não vou deixar de estar postando lá. Então é isso aí, galera. Eu acho que a gente vai ficando por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o primeiro podcast do The Criticzinho. Logo a gente vai estar... TCCast, isso. É o podcast do The Criticzinho. E a gente vai estar trazendo mais TCCasts pra vocês, em eventos grandes. Eu tô tentando achar alguém que assista TNA também, pra que eu possa fazer um TCCast do Bound for Glory, que é o maior evento da TNA, o Igor já não acompanha. O Igor já não acompanha direito nem WWE, né, Igor? O tempo é foda, né? Enfim. Então, eu não sei se eu vou conseguir... E se eu conseguir realmente trazer alguém pra fazer o TCCast comigo, da TNA, vai ser uma pessoa que eu gosto bastante, que representou muito para a blogosfera, então vocês fiquem ligados que pode estar tendo uma surpresa aí, um cara das antigas mesmo, mas ainda não é nada confirmado. Mas é isso aí, galera, só agradecendo vocês que assistiram, escutaram esse podcast, né? Deixem suas opiniões nos comentários, ou se você estiver vendo na página do Facebook, comente também, ajuda a gente a divulgar. Também quero agradecer aqui a participação do Igor, que está sempre comigo. Valeu aí todo mundo, espero que tenham gostado do primeiro TCCast, espero que acompanhem o TC Inc. por aí, as críticas, né? Ó, vamos tentar, a gente vai tentar dar uma mexida nesse blog, a gente vai tentar ainda... Com mais conteúdo. Ver o que a gente pode fazer, se a gente vai fazer críticas de notícias ou alguma coisa assim, a gente vai ver, mas fiquem ligados porque pode acontecer a qualquer hora. E sai quando, Igor? Quando você tem previsão pra sair uma nova crítica? Terça-feira é. Crítica da WrestleMania. Crítica da WrestleMania, terça-feira, dia 9, eu acho, vai cair, dia 9, Se WrestleMania, dia 7, enfim. Enfim, é isso aí. Vamos ver o que vai. A WrestleMania é a crítica da WrestleMania. A WrestleMania é no domingo. A crítica sai toda terça-feira, depois do pay-per-view que acontece na WWE, que é do domingo. Então, fiquem ligados, pessoal. E a gente vai chegando aqui no final do nosso podcast. Obrigado você ter paciência de nos ouvir. E fiquem ligados, TCINC, para mais notícias, mais críticas. E se você quiser participar do blog também, é só entrar lá no nosso menu de contatos. Ou mandar um e-mail. Curta nossa página no Facebook. É isso. Tem todos os links lá, você pode curtir nossa página, seguir a gente no Twitter. Se estiver interessado também em entrar no blog, deixa, entre em contato comigo ou com o Igor, também tá lá os nossos contatos lá no blog. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast mais uma vez. E a gente fica por aqui. Valeu! I never felt so strong, eh? I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and if for you with me, put your hands high. And you have the dreams to feel. You're rocking with the best. You. I'll be on the show. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone. Go. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be pumped, but it's harder to be shown. What if my twins ask why I ain't married a mom? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night that inevitable prolong. Let's go. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the morning. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain. I'm coming check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. But you deal with it and you keep ballin'. That's why some lickin' playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your home. Pick up the phone. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Yeah, ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told y'all that we won't stop till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, saved me, drove me crazy, drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs. Made it back, lost my dog. I miss you, babe. And here I stand. Come on, a better man. Don't stop. Better man. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm thank coming you, home. I'm coming home. Oh. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away. Feel so all good. The pain of yesterday. Feel so free. I know my kingdom. Ain't no place like home, baby. And they're forgiving. Ain't no place like home. I'm coming home. Coming home.